Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. Para se ter uma ideia, a especialista pode organizar closes, roupeiros, que incluem roupas de cama, mesa e banho, quartos de criança e brinquedotecas, brinquedos, quartos de bebês e banheiros. Também em residências pode ser feita a organização da geladeira, do freezer ou congelador e da área de serviço e lavanderia. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com dois L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.